Olá pessoal, aqui é o Léo, trazendo mais uma reflexão gravada aqui do campo. Hoje dia 2 de agosto do ano de 2016 e hoje eu trarei uma reflexão leve. Nos últimos dias eu tenho falado da responsabilidade da mediunidade, do sacrifício da mediunidade, de todos os cuidados a se ter em relação à mediunidade. Então hoje eu quero falar de um assunto mais leve. Eu quero trazer as coisas positivas que a mediunidade traz para a vida do médium. O que será que a gente pode dizer a esse respeito? Antes, porém, eu gostaria de pedir que, se você não faz parte, se você estiver ouvindo esse áudio grupos afora, que você procure o grupo Ser Médium no Facebook. Você vai lá na pesquisa, digita Ser Médium e você vai achar o nosso grupo, onde nós vamos debater a questão da mediunidade independente de doutrina. E em breve eu programarei lives para fazer ali. O que são lives? São transmissões ao vivo de vídeo diretamente do celular para a página no Facebook. Então é um processo muito interessante de comunicação ao vivo. Então acho que vai acrescentar muito aos estudos e reflexões sobre mediunidade, ok? Bom, vamos lá. O que a mediunidade traz de bom para a vida do médium? Bom, primeiramente eu digo que no meu caso ela trouxe a certeza da imortalidade da alma. Mas como assim certeza? Você já não tinha essa certeza? Bom, eu venho de família sem religião. Até os 17 anos de idade eu me considerava ateu por desinteresse. Ou seja, se Deus existia ou não existia, para mim tanto faz. Não tinha importância. Então eu tinha essa tendência de descrer nas coisas. Tanto é que estudar espiritualidade para mim só funcionou pela via do raciocínio, pela via do intelecto, que foi onde eu fui me envolvendo. E embora tenha tido diversas e diversas provas, né, da continuidade da vida, experiências religiosas muito interessantes, sempre havia aquela sementinha de dúvida a dizer lá no fundo: será que tudo isso é real? Será que você não está se enganando e escolhendo uma visão da vida menos sofrida, que é a crueldade da matéria pura e simples e absoluta? E digo que a mediunidade tirou essa dúvida. Tirou. A mediunidade, ela é capaz de acabar com essa dúvida, deixando uma certeza que, infelizmente ou felizmente, não sei, você não pode transferir a outra pessoa, porque ela é pessoal. Mas uma certeza, porque é você quem tem as experiências, não é alguém que te conta, você não lê isso num livro, é você quem vive essas experiências. E embora, obviamente, quando a gente está começando, a mediunidade seja sutil a ponto dela ainda causar dúvida, chega uma hora que você vai ter as provas que você procura. Todo médium que tem problema de confiança em si mesmo sempre diz: nossa, o espírito queria falar isso, só que eu segurei e depois a pessoa confirmou. Então, a gente encontra provas da imortalidade da alma de uma forma assim absoluta. Então, a primeira coisa que a mediunidade fez por mim foi extirpar do meu ser, de uma vez por todas, qualquer dúvida atinente à vida espiritual. Então isso me deu muita paz, me deu muita tranquilidade, porque, em última instância, os nossos problemas existenciais, quando nós temos uma visão espiritual e a gente não consegue se libertar deles, é por uma questão de falta de fé, em última instância. Por exemplo, você perdeu um filho. Ok, eu sei que você vai sofrer, como eu também sofreria. Mas você tem um conhecimento espiritual, não tem? Tenho, também tenho. Mas você vai entrar numa depressão profunda por conta da saudade, que no fundo isso demonstra uma falta de fé. Não estou desmerecendo o sofrimento das pessoas que perdem filhos, porque acompanhei isso de perto, trabalhei muito diretamente com isso. Mas no fundo, é uma falta de fé, porque a pessoa que tem uma fé absoluta na continuidade da vida, na imortalidade da alma, ela sabe que seu parente está bem. Então, há uma saudade momentânea por uma separação, mas ele continua lá, vivendo uma vida quase sempre muito melhor do que ele poderia viver aqui na Terra. Então, a primeira coisa que a mediunidade fez foi me dar certeza. E a segunda coisa foi me dar uma fé viva. Porque, vindo eu do Espiritismo, onde eu estudei, participando de vários grupos de estudos e pesquisas do Espiritismo, grupos de crítica, eu entrei por uma via racional muito cinza, que me deu um conhecimento considerável sobre o mundo espiritual, mas não me deu uma fé viva. Então eu sabia, mas eu não sentia. Aquele aquecimento do coração, aquela fé ante os problemas, ante as incertezas da vida, eu não tinha, e a mediunidade me deu isso. Porque a partir de uma certeza estabelecida no coração, eu passei a enxergar tudo diferente. Inclusive, a entregar para a espiritualidade, ou pelo menos, digamos assim, aceitar o conselho da espiritualidade em vários setores da minha vida. Ora, eu vou dar um exemplo para você simples. Eu trabalhava há 7 anos e meio na mesma empresa. Aconteceu de eu perder o serviço, perdi o emprego. Logo em seguida, os guias pediram para casar. Tá na hora de você casar. E eu sentia no meu coração que estava na hora. Eu sentia aquela certeza que estava na hora. Mas as condições eram péssimas. Eu tinha acabado de perder o emprego. E aí, falei, vamos seguir. Tá na hora, eu sinto que tá. Casei. Logo em seguida, me apareceu um emprego que não me era atrativo de forma nenhuma. Não era o que eu queria. Mas os espíritos disseram, pega. E eu fui e aceitei. Dizendo mais que esse emprego que eu estou, né, atualmente é um resto de prova que eu ainda tenho por abusos que eu cometi no passado. Então eu teria esse restinho a cumprir, somado aos demais anos da minha vida que eu já vivi nessas áreas que não tem muito a ver comigo. Então eu aceitei. Então veja, e está tudo dando certo. Estou bem casado, está tudo bem, estamos felizes. Não tenho emprego dos sonhos, nem ganho salário dos sonhos, mas é o suficiente para me manter, para que eu consiga fazer todas as coisas que eu quero. Então, a espiritualidade produz essa confiança, porque se eu não tenho essa confiança, e o espírito me fala isso, eu não vou aceitar, porque eu não tenho confiança no que ele está dizendo. Eu não tenho confiança de que há a possibilidade dele me instruir corretamente. Então, há grande chance de que eu simplesmente deixe para lá, que eu não cumpra, que eu não aceite esse conselho, que, no entanto, foi vital e tem sido vital para a minha vida. Então, a mediunidade ela te proporciona isso. Se você tem dúvidas, se você tem anseios, se você tem medo, diversos setores da vida, pode ter certeza que os guias vão te ajudar demais. Agora, claro que caberá a você aceitar ou não aceitar essa ajuda, e é isso, fica nas suas mãos. Outra coisa que a mediunidade me trouxe, a certeza de que os guias nos acompanham, estão sempre buscando nos orientar e assistir. Por quê? Porque várias vezes eu senti a presença dos meus guias, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, numa reunião com os amigos. Não é que você perde a privacidade, não é todo dia. Mas, por exemplo, na sexta-feira passada, hoje terça, sexta-feira passada, 3 horas da tarde, eu estava onde eu trabalho e de repente eu senti a presença do meu caboclo. E eu tenho certeza que ele foi ali me ver, nem que seja para ver como é que eu estava, se estava precisando de alguma coisa. Então, essa certeza que você adquire com o estudo, a mediunidade te mostra na prática. Quando eu me formei, quando eu colei grau em psicologia, enquanto eu estava sentado nos momentos finais, né, de todo o ritual ali existente, eu senti a presença dos espíritos ali comigo. E no próximo trabalho que teve, eles vieram me cumprimentar, dizendo que estavam lá comigo. E estavam mesmo, porque eu senti. Então, os momentos importantes, né, da nossa vida, eles não passam batido. Mas com você como médium, você percebe isso. Você sente isso. Então, isso te coloca numa ligação espiritual muito mais próxima. muito mais estreita do que aquele que simplesmente lê sobre isso. Claro que há pessoas que têm um grau de fé maior e que, por tomarem conhecimento disso, já aceitam muito bem. Mas não era meu caso, eu tinha uma resistência em relação a isso, então a mediunidade ela abriu esse caminho para mim. Outra coisa que a mediunidade me trouxe de muito positivo, aprender. Às vezes nós nos esquecemos de como aprender as coisas. Achamos que já sabemos demais, que já sabemos tudo. E quando você incorpora, por exemplo, um preto velho, e aí chega lá um consulente para ser atendido por aquele preto velho, e aí aquele consulente vai narrando o seu problema, e aí você percebe que é o mesmo seu, é o mesmo problema. Algumas narrativas, elas me soavam tão caras que parecia que a pessoa sofria do mesmíssimo problema que eu. E ali, pela minha própria boca, vinham as palavras do preto velho para consolá-la, esclarecê-la, orientá-la. Palavras que, obviamente, são ouvidas primeiro pelos meus próprios ouvidos, ou seja, servem primeiro a mim. Servem primeiro para mim. Então, olha que benefício, né? Eu aprendia ao mesmo tempo com todos os dramas, dores e sofrimentos que os consulentes traziam e ao mesmo tempo com o conselho que os guias davam, porque consciente durante o processo, eu percebia tudo. Então isso me enriquecia de experiências. E uma experiência prática não é algo que se lê, é algo que se vive. Então, até agora, não sei se eu consegui ser claro para mostrar para vocês quanta coisa boa a mediunidade traz, né? O que mais que eu posso dizer? A mediunidade, ela me trouxe também conhecimentos novos. Porque depois de 14 anos estudando Espiritismo e de ter lido mais de 200 de livros, eu achava que o que eu conhecia sobre o mundo espiritual já era o suficiente. E a mediunidade não me mostrou propriamente que eu conhecia estava errado, mas mostrou que muitas coisas que eu não conhecia, que eu sequer pensava, existem, estão atuantes, estão por aí, apenas à espreita de alguém que possa lhes entender o que quer dizer, o que quer significar ao homem. Então eu aprendi coisas novas que eu jamais imaginava aprender. Conhecimento sobre a mediunidade, conhecimento sobre os espíritos, conhecimento sobre o universo. Eu tenho mais ou menos mais de 20 horas de gravação de entrevista com os espíritos. Não eu servindo como médium, mas eu gravando uma entidade conversando comigo. Então, é a mediunidade, só não é a minha, mas era de outro. Mas eu aprendi demais com isso. Ensinos que eu nunca vi em livro nenhum. As entidades me passavam dizendo, faça bom uso dessas informações. E é o que eu tenho buscado fazer até hoje. Bom uso dessas informações. Então, eu acho que é só. Que não é só, né? Digo é só, mas não é pouco, é muito. Então a mediunidade ela é riquíssima e eu espero que esse meu depoimento sirva de estímulo a você que às vezes se deixa abater, se deixa desanimar, para te mostrar que a mediunidade ela é maravilhosa. Ela é como um vício, eu me sinto como se um dependente dela, um dependente químico da mediunidade. Dia que não tem trabalho, que não tem, eu me sinto incompleto. Porque é uma coisa indescritível, você entra num estado alterado de consciência, você aprende coisas novas, você vive experiências riquíssimas, variadas, que a grande maioria das pessoas nunca vai poder viver, só vai poder ler sobre, e mesmo assim só vai ter uma pálida ideia, porque quem é que consegue descrever o êxtase da incorporação? Eu não consigo, não acho palavras na língua, e nem sequer consigo formulá-las mentalmente. Tão estranhas, diferentes e diversas são as sensações. Então, mediunidade é maravilhosa, entregue-se a ela. Não lute, não resista, é pro seu próprio bem. Não fica jogando para amanhã, não fica colocando frescura. Olha, vou dizer para vocês, eu comecei a escrever um livreto porque eu tenho visto tanta frescura nos médiums que eu comecei a escrever um livro chamado Mediunidade Sem Frescura. É, com um pouco de humor, mas falando, né, aquilo que muita gente gostaria de falar e fica sem jeito a respeito da mediunidade e de como os médiuns colocam, às vezes, empecilhos totalmente desnecessários. Mas isso fica para o futuro. Por enquanto, é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.